Aí, mano, enquanto houver lugares marcados por UV, fome, miséria, favela, rico ficando mais rico, pobre cada vez mais pobre, enquanto houver justiça só para os pretos pobres da periferia, se liga aí na mensagem. Enquanto os manos que estão do outro lado do muro, sofrendo a injustiça da justiça do homem, que destrói tudo que Deus fez de bom para todos. Enquanto houver tretas de favela contra favela, quebrada contra quebrada, irmão matando irmão, enquanto houver sangue e morte aqui na zona norte, sul, leste e oeste, enquanto todos não se ligarem que na periferia uma mão lava a outra, eu vou rasgando o verbo. RG, gangsta rap agressivo no que faz. Paz. Pode crer, notório chegando devagar, pode acreditar. Conheça a verdade, pois ela vos libertará e pá. Parando pra pensar, meu irmão, eu chego à conclusão que sem fé você não é nada não, não é ninguém, moro? Por isso eu sou convicto que o senhor da minha fé é Jesus de Nazaré, é. Todos os dias eu vejo a realidade nua e crua nas ruas. Criança jogada, sem estudo, sem escola, sem futuro. Por isso nessa ideia eu chego junto. Porque é fácil fazer, depois não vem crescer. Homem que é homem tem que ter atitude. Atitude falta de montão. E a gente vive nessa situação, Seguibão. Despreza o sistema, pior que um animal. Que destruiu o Brasil com real, moeda nacional e tal, na moral. É real, o que acontece aqui, não dá pra fingir. Dizer que não vi, dizer que está tudo belo. Nesse azul e branco, verde e amarelo. Espero, um dia, poder falar das coisas boas que acontecem na minha quebrada. Guarulhos é minha quebrada e eu não troco por nada. Não pago pau pra fardas e armas, porque aqui, periferia, de noite, noite e dia, tem que ter sorte, porque o tanco é forte. Tem que ter inteligência, porque Zona Norte é a resistência. A todos que acreditaram no trabalho do IDR, muito axé. Aos que não acreditaram, peço a Deus que te dê força e saúde para que vocês possam ver a nossa vitória de pé. Educação, religião é a base de desenvolvimento cultural e econômico de um povo. Sem isso, o destino de uma população é humilhação, miséria e marginalidade. Aboliram a escravidão em 1888, mas o preconceito não. Trocaram o nome de senzala para favela e o nome de escravo para mulato, marrom, tudo, menos cidadão. Trocaram o chicote pelo cacetete da polícia e a conclusão é que vivemos tudo isso por culpa do sistema, que com seu pensamento terrorista consegue seu poder financeiro. Mas o rap é a arma que veio para apresentar a situação e mostrar a solução, um ajudando o outro, uma mão lava a outra. Não existe outro caminho para conseguir todo o poder ao povo. Essa é a minha mensagem. Paz a todos. E de lutar eu não paro porque um negro guerreiro sou. Aqui é o Nil que vai falar. Para todos os manos que sejam os manos exemplares, nunca decepcione seus coroas, matando outro irmão ainda atrás das grades. Só peço paz.